para o desenvolvimento planetário ser mais rápido. Isso. Transformar os códigos da matéria. É isso daí. E libertar. E libertar. Isso ativa o DNA humano. O DNA humano ele ativa quantas coisas, moço? É. Técnica. Nossa, técnica. Amar Jesus, Jesus como eu amei. Daí, isso. Daí acende o duplo eterno. Olha, não precisa de mais. Não precisa não. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam. Com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Um sistema onde foram vendidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados para os planetas. Muito bem, aqui estamos novamente no diálogo com os espíritos, com Lilith. Passou um pouco da sua vida, do contexto. E agora encaminhamos aqui nosso último encontro desses estudos que estamos aqui realizando. A senhora sabe quem a criou, ou seja, depois do Deus gerador, qual foi o seu destino? Meu destino foi vir junto com meu irmão. Passou pela mão de Vishnu, então. Porque tinha o braço direito e o esquerdo só. Não tinha como passar por outro. Não é assim? Pode não ser. Pode ser. Mas vamos supor que é. Tá bom. Que é melhor. Uhum. Tanto eu como Shiva somos irmãos gêmeos. E foi os primeiros deuses criadores que nasceram como gêmeos. Tudo que meu irmão fazia, eu fazia. Porque eu estava encantado. Rindo do meu irmão, de mim. Há um exemplo lá na Índia, que é Vrindava, que agora até se encontra numa dimensão muito mais elevada, mas pastos verdejantes. Os animais sempre que a gente gostou, fazer o animal que representasse o princípio feminino que meu irmão gostava que existia. Então, o animal que ele tinha lá era vacas. Gostava. Vacas, serpentes. E a saída do gerador foi para criarmos o nosso mundo, o nosso universo. Uhum. Uma coisa extensa, muito extensa. Mas sempre coisa muito saborosa, sempre coisa muito gostosa. Que se vós vocês um dia chegasse a ter esse poder de criar, não de co-criar, de criar, vocês iriam ver como era viciante. Viciante de tal forma que vós vocês está criando. Criando vida. Você não está a criar só por criar, ao princípio. Você cria vida e você se fascina com o seu poder criativo. O seu poder de criação. Depois então as coisas começam então já a entrar nos campos do vício. Entende? Você quer criar coisas mais fortes que seu irmão quer criar coisas mais fortes do que você. Uhum. E aí quando essas coisas se dão, as coisas se fodem. Se fodem. O lado mais fraco parte sempre. E o lado mais fraco é sempre o masculino. É, que é isso. Verdade, querido. Tá certo. Verdade. E meu irmão aí teve a sorte de ser humilde. Porque as coisas que hoje se pedem ao ser humano é coisas que vêm de nós lá de cima já. As coisas que hoje o quê? Se pede ao ser humano humildade. Se pede. Se pede. Uhum. O próprio ser humano pede a si mesmo. Sim. Porque os espíritos, eles... Uns estão com o ser humano, outros estão se fodendo para o ser humano. Uhum. Não quer saber de nada. O Lilith. Para. Eu não tenho certeza se a gente deixou bem claro... Como é que Lúcifer e Miguel contiveram a ira de Javé naquele momento que ele recebeu a notícia de que a festa acabou para ele? Uma notícia dessa nunca é fácil, camarada. Nunca é fácil. Porque o Criador vai repostar. E ele respostou. Mandou todos os seus exércitos para cima de Lúcifer. Respondeu, né? Uhum. De Miguel. Uhum. Miguel se virou para Lúcifer e disse, ó, meu senhor, não se preocupe desse sacado de mim, dos seus generais. Lúcifer não quis. Se eu estou aqui, também quero. Se é para bater, eu vou bater. Estou ansioso para bater nesse camarada faz tempo. Então volta um pouco o filme. Miguel falou o que para Lúcifer? Para ele, pô, senhor, não se incomode que os seus generais vão combater. Que são? Os arcanjos. Mas não tinha só Miguel de arcanjo? Oh, coisa linda. Meu querido. Tudo que é feito de um lado é reproduzido no outro. Claro, claro. No outro lado tem um arcanjo Miguel. No outro tem uma vastidão. Tá. Quando a luz constrói uma coisa, a sombra só consegue construir dentro do seu poder, que é o movimento. Dentro dessa lei. Os outros constroem tudo. Mas não estamos falando de anjo, e aqui vou remeter para baixo. Não estamos falando de Gabriel. Então, não Uriel, estamos falando de Rafael. Rafael, não estamos falando nada disso. Não estamos falando nada disso. Porque aquele que é mais falado é Miguel. Os outros são reconstruções de Deus criadores. Você entende? Mas de onde veio esse exército que ele disse que tinha para colocar à disposição de luz? Esse exército, meu camarada, é um exército de força. Porque é um exército que está sob as três leis. É um exército que tem poder de luz, tem poder de som e tem poder de movimento. Mas o exército que atacou do outro lado foi do movimento. Porque já tem as outras leis agregadas, bastava isso ou isso. Então é uma projeção de grupo de espíritos vindo do mundo co-criador. Olha aí que bonito. Olha aí, ele sabe, meu Deus. É isso? Olha aí. Não pense que você não sabe nunca. Porque a noite ensina mais do que o dia. Sim. Por isso nós estamos virando a noite. Olha aí. 4 horas. Olha aí. Porque quando... Posso falar isso? Pode. Quando o corpo cansa, a mente acorda. Realmente, né? Os laços se afrouxam. Olha aí. E você se torna Lilith. À noite. Falar aí nos relatos que você teve falando aí. À noite, a liberdade. Que eu estou envolvendo o outro lado. Isso. Mas aí... Aí eu pedi para a senhora voltar na história, né? Repetir. Daí ele falou isso e o Lúcifer falou o quê? Lúcifer falou. Não, agora que é pagar, eu quero estar aqui. Há tanto tempo que eu ando projetando minha energia para aqui. Para dar uma coça nesse ser. Agora que a gente vai provar. Sem ser. Olha aí, eu falei o seguinte. Miguel falou para Lúcia, deixe isso com os seus generais. Isso acontecia se Lúcia se afastasse, mas Lúcia não se afastou. E aqueles que eram para entrar dentro do movimento não precisavam do camarada. Que só os dois passaram para aquele monte de criadores e de aberrações. Você faz uma ideia da energia de uma espada flamejante de dois seres co-criadores? Nossa. Você faz a ideia? Não. É a representação mais próxima que eu posso dar dentro daquilo que é humano é o raio de Zeus, quando ele faz assim esse cicote, que é o raio. Destrói exércitos. Veja uma coisa, você tem um grande exemplo de um grande ser que teve na Terra. Quando esse séquito das trevas, do abismo, estava sentindo que alguém estava saindo fora do programa. E marcharam contra ele. Levantaram os seus arcos e flechas. O Buda. E lançaram. E aquilo caiu que nem flores. Se um ser consegue fazer isso, e está limitado pelo seu corpo físico, apesar de ser iluminado. Esse foi o Siddhartha. Siddhartha é Buda, meu caro. Isso, isso. Mas não foi aquele mesmo do... que libertou a Índia, né? É o mesmo. É o mesmo? Imagina então dois filhos com uma estrutura, com o Criador, conhecedores das três leis, aplicando elas dentro do princípio, até o momento, meu camarada, não resistir. Eu ainda há pouco dei uma relação que você pode entender. Imagine neve. E você tem a capacidade de esticar os braços. Isso. De trazer toda a terra. Mas Lúcifer e Miguel têm essa capacidade. Espada flamejante juntamente com o som e juntamente com o movimento bem aplicado derruba exércitos. Sobre exércitos. Porque, veja uma coisa, quando o exército se sente frágil, basta ele mostrar que está a perder o seu reino. A perder as suas reservas de alimento. Porque assim como o ser humano precisa aqui de alimento, lá eles também precisam. Aquilo é uma coisa corrente. Você precisa em cima, precisa embaixo. Você me se... Aqui na Terra, você me se tem um grande exemplo, perdão. Que aquilo que desvitaliza o exército é derrubar aquilo que eles têm como alimento. Ele pode ter as melhores armas, mas se você roubou o alimento, eles são fracos. Ou se deixa eles enclausurados e não olha, deixa eles passarem para comprar mais. Olha aí. Claro, claro. Então, assim aconteceu, esses dois seres combateram essas negatividades e enviaram elas para o planeta Terra. E olha que não foi, não preciso pedir a vista aquilo, será para aqui, será para lá. Foi para a Terra, foi para a Terra. Era o planeta mais próprio a nível evolutivo para dar uma chance àqueles seres. E um co-criador não pensa como um criador. Um co-criador não pergunta a ninguém, tem um pensamento mais amplo e faz ouvir-se em todos os outros universos, dizendo aquilo, coitado que nós estamos começando. Começamos por aqui. Lá mais tarde, também iremos aí. Essa foi a primeira coisa a ser enviada. Mas olha, meu querido, ainda a Terra não estava formada quando esses espíritos vieram para a Terra. E todos os componentes energéticos deles ajudaram que os micro-organismos que estavam latentes, fornecidos pelo gerador, despertassem. Então a Terra foi tendo muitas formas. Toda a negatividade que esses seres criavam eram anuladas por Miguel, que estava como o vigilante planetário desse planeta evolutivo. Miguel nunca sai daqui. Miguel está vinculado a esquadrão de galáctico, a esse planeta, fazendo seu trabalho. Ajustando as coisas que devem ser ajustadas e desajustando o que deve ser desajustado. O planeta passa por várias fases, como assim acontece no ventre de uma mulher, em relação ao bebê, ao seu feto. E nessas várias fases, a transformação se passa de uma fisicalidade para um ambiente astralino. Você perdeu o conteúdo da evolução planetária, que se estava preparando para receber as outras almas que já não tinham relacionamento com seus criadores e se sentiam perdidas nos planetas. E aí a promessa do Cristo. Entende? Cristo se manifesta Capela, em Antares, em Sírios, se manifesta em todo lugar, trazendo uma promessa para esses seres, que eles iriam sim, porque comungavam do mesmo alimento, mas que o Cristo sentia que eles estavam querendo se regenerar. Mas tinha que passar pelas provas mais duras, que era enfrentar os seus próprios medos, que eram os seus criadores. E assim aconteceu. Em determinado tempo, sem tempo nem espaço, que eu não gosto disso. Não gosto disso, não alinho com essas coisas. Sem tempo nem espaço, tudo se preparou, esses criadores prepararam o planeta sob a visão do Arcanjo Miguel. Cada informação, ou seja, perdão, cada transformação que o planeta tinha, Miguel informava a Lúcifer. E Lúcifer decidia se aquilo era bom ou mal. Miguel obedecia simplesmente. E assim o planeta se preparou. Preparado já com vários períodos de vida, várias coisas que eles puseram, que Miguel destruiu, que eu destruí também. Que eu destruí. Não me vou tirar fora disso. Porque jamais eu fui castigada por Lúcifer e por Miguel. Daí dizendo, muitas vezes, nas mitologias draconianas, que são projetadas para o planeta Terra, de que eu era a prostituta de Lúcifer e, às vezes, de Miguel. Mas, olha isso. É, vamos ler um pouco aqui. Olha. A inveja faz falar muita coisa. A inveja? A inveja. Por falar nessa coisa de transição, a senhora agora, no último encontro, tá vestindo branco. Conta um pouco, até tem um filme, Senhor dos Anéis, que fala um pouco sobre essa transição do cinza para o mago e que ele chega ao branco. Isso acontece. Acontece mesmo? Acontece. Aquele que é mago cinzento é aquele que é aprendiz do que está de branco. Mas quando um mago cinzento, agora vou dizer que eu estou falando de Senhor dos Anéis, que pode falar, que fez falar. Quando um mago negro supera, quando um mago cinzento supera o seu mestre mago branco, ele não precisa que o mestre dele, o ativo, seja o que for. Porque sair de passar mago branco é uma coisa que só o Arcanjo Miguel pode reconsiderar. Reconsiderar. Reconsiderar. Porque vai a avaliação. E olha que muitas coisas aconteceram durante o período da evolução planetária, ainda nos tempos primitivos. Claro. Se passou comigo. Eu fui avaliada. Foi? Fui avaliada, sim. Posso trabalhar em três faixas evolutivas. Branco, vermelho e preto. Cinza já não preciso vestir mais, porque não sou aprendiz nenhuma. Entendi. Se eu venho de branco, eu venho dar luz, a falta de luz que os espíritos encarnados possam ter. Se eu venho de vermelho, eu venho trabalhar em cima de trabalhos de do emocional. Do emocional. Não, eu venho trabalhar para libertar seres. Vai bem trabalho mais. Feito com cortes. Bem mais além, né? Entendo? Corte não de frango, nada, sabe? Eu gosto disso. Mas massacres que existiram. Holocaustos escondidos. Ainda hoje, existem dois países que eu não vou referir o nome, porque tenho cuidado com o meu cavalo, que roubam as crianças loiras de olhos azuis. Que são aquelas que têm um DNA, um ADN, como você me sei querer chamar, próprio de Lúcifer e de Miguel. Estão conectados. Você acredita nisso, moço? Sim, senhora. Conectados perfeitamente. E são essas crianças que são rapetadas e entregue ostraco. Você entende? Essas coisas são uma miséria. Então, quando eu venho de preto, eu venho libertar as pessoas de contratos com esses seres trevosos. Estou de preto, venho contar isso, venho contar aquilo, venho contar. Não preciso de me... de coisas que veja aí cada pombo girafa, sei que, meu Deus... É mesmo? Que Deus me livre. Tá. Que não precisa fazer. Não. Olha, a primeira coisa que talvez... que não disseram e que podem dizer agora, é que eu não risquei meu ponto. Eu não preciso de ponto para nada. É, a senhora é a Lili, tipo. Não preciso de ponto para nada. Como Miguel não precisa de ponto para nada? O homem é que tem a necessidade disso para se sentir poderoso. Não. Ele tem necessidade disso. Então, quando vem de preto, eu venho mesmo fazer aquele trabalho de descarrego, fácil, fácil, sem precisar ser de outro que for, a não ser da minha própria luz, da minha própria força. Vem fazer, vem pronto. Essas são as três categorias que me foram dadas pelo arcanjo. Que ele me deixou. Claro. Eu já estava a casa, fazia a coisa, então ele foi reconsiderar. Lúcifer aceitou e eu estou aqui toda bonita e gostosa. Não é assim? Graças a Deus. Bonita e gostosa. Então, aqui na definição, se a senhora me permite, vou passar um pouco com estudos para a senhora aqui. Lilith é o demônio feminino, mãe de demônios, possuidora de grande beleza, aí deu uma ajudinha. E é concubina preferida de Lúcifer, uma das suas cinco esposas preferida delas e possui o título de Rainha do Inferno. Lilith é um sucubus e consorte do demônio Samael. Fala um pouco sobre isso. Olha, coitado desse Samael, que já passou para trás e já foi. Já se libertou. É? Esse Samael já se libertou. Chamava-se ele na terra Samael Aum Eor. O arcanjo que se negativou por uma mulher. Uhum. Só isso. E se levou passado um tempo, fez o seu trabalho, libertou Belzebu. Eu ainda me rio de tanta ignorância que eu vejo no moço. Em cima do Belzebu? Não. É até em cima do Belzebu. Porque esse coitado já foi. Porque um Belzebu, um Astaroth, isso não é Exu. Não, tudo bem, mas a gente entende que são demônios. A camarada que são demônios, vai na definição do latim do grego, que você descobre. Claro. Quer dizer, agora você vai cantar a palavra cu, que existe, não é? Já não é demônio, é cu. Olha um cu ali, dois cus, três cus. É que nem bunda. Ah. Olha uma bunda, duas bundas. Isso é um grupo de bundas. Querendo, mas que é isso? Você não manda ver a inteligência em primeiro. Se ele quer ser considerado um co-criador, vá procurar nos textos o significado das coisas. E não tem incentivo a tanta coisa mitológica. Que eu falo uma coisa, outro fala outra. Eu até me ri com essas coisas. Claro. Tanta gente fala tanta coisa, ninguém sabe nada. Eu digo assim, eu que estou aqui, poucas pessoas me perguntam. Astaroth e Belzebu são o quê, então? Astaroth e Belzebu. São demônios. Ah, no sentido de espírito, claro. Demônio, que significa espírito. Isso, demônio, claro. Agora, nada isso tem a ver com outro povo. Esse povo, Astaroth, Tamixede, Próculo, todo... deixa eu ver. Escuta o nome aí. Tudo isso são entidades espirituais que existem no princípio da evolução planetária e que fizeram o seu resgate, que já foram. Não se preocupe com isso, não. Foram quer dizer o quê? Foram para a luz, camarada. Saíram do mundo, do universo criador. O universo criador, vieram fazer a evolução planetária aqui e houve uns que se sobressai, não sobre os outros. O povo só fala mal de quem já não está aqui, camarada. Então, porque quem está aqui... Corrige. Coloque. Não é? É, não é assim. Então, Lilith é um sucubus. Por que a senhora falou que nojo, que horrível? Que horrível. Sucubus é o quê? Ah, isso é espírito masculino e espírito incúbios e sicúbios. Uhum. Que são espíritos que estão ligados ao sexo. E para ensinar, talvez aquele que quer aprecia meu trabalho. Que linda. Eu vou dizer assim, São espíritos que estão numa dimensão infra, debaixo de chão, que não têm acessibilidade à Terra. Tiveram acessibilidade quando o Cavaleiro Negro percorreu a Terra. A morte? Entendeu? Cavaleiro Negro do Apocalipse. Tá. Isso já passou, camarada. Claro. Isso foi tudo limpo. A igreja caiu e nunca mais se levantou. Claro. Tudo isso foi limpo, tudo isso foi estruturado. Quem inventou essas coisas? Quem é que nessa altura, amor, pense por amor de Deus? Pense um pouco. Quem era aquele povo instruído na altura? Era o clero. Povo de Deus. E só podia existir outras coisas ocultas porque eles gostavam de estudar ciências ocultas. Claro. E até hoje fala umas coisas aí. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Lilith é, na verdade, a primeira mulher de Adão. A primeira mulher criada por Deus e que antecedeu Eva. Contudo, ao contrário de Eva, que foi criada a partir da costela de Adão e que por isso era desobediente, Lilith foi gerada em pé de igualdade com Adão e por isso revelava traços de grande independência que desagradou seu esposo humano. Logo e a senhora já explicou tudo, ah, que é o Javé, que fez todas aquelas coisas. Então, vamos lá. Você que é gerado, não é criado. Não misture. É, então, esse texto está misturando que não tem essa noção, né? Ah. Lilith era também livre e lasciva. Ai, que bom, que gostoso. É. Que bom. Sendo gostoso. Que recusava sujeitar sexualmente a Adão, ou sequer submeter-se à sua suposta superioridade. Que era o quê? Lilith recusava-se a ficar debaixo de Adão durante o coito. Não é nada disso. Ai, meu Deus do céu. O que é que é? Adão, para começar, era Javé. Está aí. Ficar por baixo quer dizer... É... Submetido ao subjugo de o princípio feminino ser elevado. Ah, é isso. Claro. Aí explica bem. Mais uma coisa. Qual é a melhor caricatura que podem dar à ignorância do povo? É o sexo. Claro. Que coisa, meu Deus. Sendo que Adão não aceitava essa posição de inferioridade do macho. O que muito desagradava ao primeiro homem. Por assim ser, Lilith abandonou o paraíso e fugiu para o Mar Vermelho. Ai. E aí, como é que foi? Como é que foi essa história? É. Olha o que falei. Que naquele, naquele lago, naquelas... Árvores, serafins passando, os templos, os querubins lá cortando essas coisas. O Mar Vermelho é simplesmente aquele que é despojado. Despojado. Veja uma coisa, eu falei, não sei se você se lembra, já não me lembro de algo, foi? É. Falei nos espíritos que eles... E eram retirados e vinham para as zonas periféricas como espíritos mortos. Sim. Não tinham corpo, então penumbravam naqueles lagos densos, entende? Que eu falei. Falou, né? Esses lagos densos eram considerados o Mar Vermelho. Ah, é isso então. Isso tem. Só que o sujeito que escreve isso deve ser muito inculto. Porque não deve importar uma coisa de deuses criadores pelo verbo humano. Claro. Ou seja, pela inteligência humana. É. Porque senão ele vai dar uma noção limitativa ao homem. Muito, muito. Então, Lilith abandonou o paraíso e fugiu para o Mar Vermelho, onde conheceu e manteve relações com diversos demônios. Coitadinhos, nem corpo tinham. Como é que alguém pode ter relações? Não. É Mar Vermelho, dizendo que naquele lugar a senhora teve... Eu acho que aqui está fazendo aquela referência quando o Kali, né? se desandou com Javé. Mas eu me defendo como cara e como inteligente. Isso. Tem direito. Eu não tenho. Tem direito. Eu defendo como as suas. Isso. Ao perceber que a sua esposa tinha fugido, Adão queixou-se chorosamente a Deus. Coitadinho. Depressão. Uhum. Doutor filho. Não é? Não é certo, doutor filho. Vai, coitado. Deus ouviu os lamentos de Adão e assim enviou três dos seus anjos para ir buscar Lilith e fazê-la regressar para junto de seu esposo. Aí eu era Lilith já. Já me tinha desagregado dessa matéria escura. E aí essa matéria escura ficou com o nome de Matrica. E eu fiquei com o nome que eu escolhi. Lilith. A liberdade. E a luz. A luz. E a noite. Ah. Ah. Li. Pode falar. E os três anjos que vieram até comigo foram enviados por Vishnu. Co-criadores. Que é aquele Rama. Não, já é outra coisa. Ainda não era esse. Esse aí que eu desejo me esconder. É esse daí. Entendi. Esses três anjos é como se fosse policial à paisana. Puta que pariu! Grande fortalhão! Olha aí! Oh, moço, você não queira levar com você daqueles. Não? Não queira, não. Peça para nunca receber um ser desses. Você vai desintegrar e ver no limitado, limitado novamente que você está. Louvado seja. Como é que foi a sua experiência com eles? Com eles? A distância. O que eles disseram? A distância. Não tinha oportunidade de dizer nada. Fizesse as coisas que tinha para fazer, que estava bem escondido em outro lado. Ah. Oh, moço. Quando esses seres vêm à Terra, como ele falei, há um som que é audível. E que eu não me esqueço do que eu digo, porque aquilo que eu digo é verdadeiro. Claro, isso é muito bom. Entende? Então, estava falando que ouve-se um som audível. Uhum. E aquele que é o Criador, ele sente. Não espalha novidade, mas sabe se pôr a correr dali para fora. Ah, é. Porque quando foi entregue uma missão para mim, que mais tarde eu falarei sobre isso, eu cumpri a missão perfeitamente. Mais tarde? Um dia desses. Ah, entendi. Pro ano, quando você vier. Tá bom. Então eu não quero estar com seres desses. Não. Deixa eles cumprir a missão deles e você está num lado apreciando, estudando o que eles fazem. Porque tudo tem fundamento. Lilith foi abordada por três anjos que a foram buscar, a quem maliciosamente respondeu que já não poderia regressar ao paraíso para viver na companhia do marido, pois já se tinha desgraçada nas suas prostituições com os demônios e não era digna do esposo, até parece. Ai, coisa tão... Coisa de Javé, não foi? Fale. Coisa de Javé isso. Dizia assim, como eu sou uma vítima traída e abandonada. Olha daí, coitadinha, que esse é o macho ainda dá papel de cor. Que puta que pariu. Que coisa que você tem. Olha aí. E aí, o que mais? A resposta fazia sentido e o fato assim permaneceu consumado. Lilith continuou assim a viver na companhia dos demônios, prostituindo-se com eles. E dá um filme de Hollywood isso aqui, não dá não? Olha aí. Com eles e dando, aí coloca diretor Steven Spielberg, escritor Javé. Louvado seja. Que maravilha. Dando origem a filhos igualmente demoníacos. Aí misturou um pouco, né, o tempo, o espaço. Adão ficou só e Deus achou que isso não era bom. Coitadinho. Falou tanto em puta, e putaria, que podia ter buscado uma das putas para o menino. Ah lá. Não é? Ainda mais. Que coisa que não é. Deus achou que isso não era bom, sendo que criou uma segunda mulher, Eva. Eva foi também ela seduzida por Lúcifer, e dessa relação nasceu Caim. Ah, querido, por favor. O homem que é macho, que quer o coito por quer ficar em cima e outro por baixo. Então. Agora ele tá fazendo cornudo por Lúcifer. Coitado. Putz, coitado. Uma deixou ele e o outro... E o outro ficou nu. Que puta que pariu. Quando o anjo não sobe, o arcanjo é que paga. Outras visões. Outras visões. Certas mitologias dizem que o motivo que levou Lilith a abandonar o paraíso foi não só a sua recusa em submeter-se a Adão, a Javé, mas também a sua incontrolável luxúria. Ah, que maravilha. Tava podendo. Foi a lascívia que a levou a entregar-se a Lúcifer. Ui, vem, meu gatão. Que coisa. Que deturpação da informação, né? Que gatinho. Ui. Ai, meu Deus. Deus perdoa a ignorância. Nossa. Foi a lascívia que a levou a entregar-se a Lúcifer, com quem conheceu o prazer que não conseguia ter com Adão. Puta que pariu. Ai, mas você tem que ouvir isso. Ah, a senhora me perdoe. Já está acabando, já está acabando. Eu faço sacrifício por vós, né? Por isso, mundo. Porque olha... Mas é bom que daí o povo ouve um pouco do que tem disponível, né? Essa pessoa fez um trabalho muito bom de sintetizar isso das várias, das mais diversas fontes, eu acredito. Daí disse assim... Eita, agora piora. Comece com ele. Eu vou terminar aqui. Olha, em troca das relações sexuais, Lúcifer concedeu a Lilith sabedoria mística e mágica. Isso é coisa de mundo criador? Do universo material? Veja o que eu falei ainda há pouco. É. E era reconsiderado por Miguel. Se eu poderia ter as coisas, eu não poderia. Uhum. Por Miguel. Isso. Lógico que ninguém pode tocar em Miguel porque ele está aqui. Só Miguel está nos cornos mesmo. Eu não estou brincando, estou falando sério, moço. Dá nos cornos, o que é isso? Pega nos chifres do desgraçado e balança ele. Porque o Miguel não brinca. Bota no chão. Bota no chão mesmo, Miguel está aqui. Eu estou aqui, mas ele está aqui. O que quer dizer isso? Porque aqui, quando se está falando de uma realeza, que nem Lúcifer, que nem Vishnu, tudo, que está sempre o arcanjo aqui vendo essa falsidade. Se houver, ele me puxa e me leva. Olha, está vendo se há falsidade da parte do espírito comunicante. Olha, a senhora não foi levar até agora, quer dizer que... Se não levantar, voa, até agora é bom sinal. Não é? Mas também se levantar também é bom sinal, que vocês vão dormir, não é? Não, que não. Coisa. Vamos lá. Foi essa sabedoria esotérica, a magia negra, que deu a Lilith os meios para fugir do paraíso e consumar a sua magia negra. Olha! Desgraçado, ele é que... Ele é que rouba os corpos do supletério, que eu é que vivo vivendo na magia. Ah, ainda tinha que sair do meio do povo para fazer a magia escondida. É que sim. Olha só. Através da... Eita. A massagem hoje me está maltratando. Que deu a Lilith os meios de fugir do paraíso e consumar sua magia negra através da prostituição com os demônios. É a terceira vez que disse que a senhora se prostituía com o demônio. Puta que pariu. Ele é que cria a Ravana. É. E eu é que eu vou com ele pra cama. É. Ah, puta que pariu. Ele queria, né? Ah, que sujeito. Tenho a impressão que esse Deus criador é gay mesmo. Só pode. Tanto fala de prostituição e não fala da ação dele. É. Que acaba se confiando da virilidade do homem. Lilith foi, por isso, a primeira bruxa na história da humanidade. Foi sim. E aí? E aí foi maravilhoso. Muitos humanos me adoraram. Eu adorei muitos humanos. Claro. Ajudei muito o povo. É, realmente. Porque a bruxaria, meu caro amigo, sabe o que, é que ela se chama hoje? Alquimia. Joana Dark, a senhora teve alguma ligação direta ou indireta com ela? Conheci ela. Tá. Conheci ela. Vi todo o início da vida, do princípio da vida dela até acabar. Morreu muito jovem. Queimada injustamente. Entendeu? Claro. Injustamente. Muito bem. Ao contrário de Eva, que morreu como qualquer ser humano, Lilith tornou-se consorte de Lúcifer. O que, que é consorte? Olha, eu sei, pergunto para quem escreveu. Companheira, acho, preferida, né? Preferida. Tá, então vamos lá. Consorte de Lúcifer. E metamorfio... Nossa, não bastava isso que falou até agora. Agora dizem que essa senhora metamorfoseou-se num demônio. Que bom. Que é o desejo de todo ser, né? Querer virar demônio. Ai, meu Deus do céu. Lilith é um demônio sucubus que ataca os homens à noite, cavalgando sobre o corpo da sua vítima, lhe suga a alma através do contato carnal. Meu Deus. Ai, não vai perguntar agora sobre isso, moço. Isso é coisa... Não, mesmo acabou. Que... Eu olhei para a senhora e... Olha, vou te chamar com você mesmo daqueles... Daqueles homens que, não tem mais nada para fazer na vida. Que ficou magoadinho. Que ficou magoadinho. Que vai em todos os textos dos, dos livros, que isso é tudo de Javé. É, então. Que vai tentar tirar uma informação que ele desconhece. Porque ele morre e eu ainda fico por cá. Oh. Tudo morre e eu ainda fico por cá. E essa desinformação tem a ver com aquele momento que a senhora desapareceu e o pessoal de cima e de baixo ficou falando, falando, falando, e ele soltou essa, essa notícia para todo mundo saber quem que era. É. E aí tinha gente que perseguia a senhora e nem sabia por quê. E a senhora nem conhecia. Ah, querendo. Lembrando um pouco, né, do que a senhora relatou. Mas muito bem. Estamos chegando aqui pro final. Até peço perdão de, né, apresentar tudo isso dessa forma tão... É, humana. É, convém eu ter histórias para adormecer, senão eu não consigo, não é? Que coisa, é, é humano, mas é... É muito mesquinho. Eu nem sei se um Deus criador faria isso. Eu acho que Javé não tinha tempo nem para isso, porque ele era tão preguiçoso que nem para escrever ele tinha habilidade. Ó, meu camarada. Claro, claro. As pessoas que é sucesso, quer viver sempre à custa do demônio. Olha aí. Então eu tenho que virar demônio para os outros terem sucesso. É um desgraçado. Que não vou ter. Então, qual que é o, a síntese de tudo que a gente conversou hoje? Que a senhora acha mais importante as pessoas reterem? Hoje, né, no caso, nesses encontros todos, não só hoje. Ai, criatura. Sabe que você pensa diferente do outro. E às vezes a gente tá um, esquece do outro. É. Assim, mas vale a pena não dar nenhum. E todo mundo ouve de novo. Todo mundo. É. Todo mundo que tira suas dúvidas. Todo mundo que fale. Porque feliz eu sou. Aí. Feliz eu sou. Uhum. Porque não há co-criado nenhum que não tenha uma história para um ser humano brincar. Tripudiar em cima. É, tem. Claro. Miguel foi transformado no super-homem, né? Nossa. Entendeu? Com aqueles colãs apertadinhos. Ui. Tudo, tudo bonito, com aquele caracol, não é? É, olhos claros. Olha aí. Fortão. Olha aí. E tem asa, né? Tem asa, lógico. Pode esquecer da asa do arcanjo. Mas o mais gozado é que ele tem colãs. Uhum. É o mais gozado. E é o de colãs. Oh, meu Deus. Espiritualidade não tem nada a ver com essas coisas. Espiritualidade tem a ver com o comportamento humano em relação a si mesmo. Religião cresce pelos comportamentos do ser humano. Porque é o ser humano que dá evolução a ela. Uhum. É o ser humano que pode fazer da palavra que está sendo dita o que ele quiser. Portanto, a religião só evolui se o ser humano evoluir. Se o ser humano for um homem de razão, um homem de fé, um homem de firmeza, um homem da moral, pois ele não vai perder tempo com essa mesquinhice. Não vai. Não vai, não. Ele perde tempo a se intelectualizar, a conhecer as coisas, a abrir a sua mente, a sua consciência. Porque quem vive atormentado tem um cérebro muito pequeno. E um espírito para evoluir. E um? Espírito para evoluir. Não se pode dar, seja encarnado ou desencarnado, não se pode dar o trabalho de se perder em conto de fada. Se perder em conto de fada. De fada. Porque, infelizmente, hoje a gente vê esses desenhos quando para as crianças, não é? Vem com o dragãozinho, vem com o duende. Vem com um beijo na boca, vem abraçando para a criança. Estou metendo na cabeça a humanidade. Então o quê? Tento na cabeça. E proteja os vossos filhos. Para que eles não façam na vida deles aqueles que eles veem nos bonecos. Claro. Então, dona Lilith. Fale, criatura. A senhora passou por uma situação de Deus criador para Deus co-criador e aí hoje está nesse misto, atuando no universo criador, mas por dentro co-criador. É isso daí. Com a permissão de Lúcifer. De Lúcifer. É em cima de tudo. E o Cristo cósmico. Tá. E acima de tudo, dos mestres ascensionados. E acima de tudo, daquilo que gerou meu espírito, como gerou de todos vós. Quem se quer dar o respeito, que respeite. Entendeu? Claro. Protejam-se das coisas. Trabalhem para vós. Melhorem suas atitudes. Porque melhorando suas atitudes, vão melhorar o vosso conhecimento. Vão estar mais bem preparados. Não vão ter ciúmes de quem trabalha noite inteira. Não vão ter ciúmes. Porque aquele que tem ciúme não conhece o trabalho. Não conhece o trabalho. Realmente. Porque pensa que é tudo fácil. Não é fácil. Não. Quem trabalha não leva a vida fácil. Não. Principalmente a espiritualidade. É. Porque as pessoas vão ver isso tudo que foi dito e vão pensar. Se será verdade, se não será. Mas todos vão querer ser de algo de luz, ou de algo coisa de espírito. Entende? Porque ninguém gosta. Mas todo mundo vai lá passar os olhos. Todo mundo. Ninguém admite. Olha, todo mundo. Desde o maior ao mais pequeno. Claro. Um dia, quando você voltar cá, não é um dia, para o ano quando você voltar cá, eu vou falar. Come, olha o que eu vou dizer. Como a CIA e o FBI trabalham para desvirtualizar a espiritualidade. Doido medo, por que eu vou ter medo? Deixa eu ver se entendi. A senhora primeiro já está prevendo que daqui a um ano vamos nos encontrar novamente. Tem dúvida nenhuma. Em Portugal. É, sim. Segundo, a senhora está dizendo que a gente pode tratar sobre o assunto de como o FBI e a CIA influenciam a espiritualidade. Para negativar, desacelerar o ser humano. Deixar desconectado. Mantê-lo assim. Assim. Mas se você quer criar um louco, lhe dê um livro de religião. E incentiva que ele tenha razão, que tenha razão, que tenha razão. Depois lhe mate o filho. E diga que foi o outro, que foi assim, que foi assim. Mas daí você já contou tudo. Não, não é nada, moço. Então, aí a gente aprendeu bastante também sobre Jesus. Sobre o Caio, que a gente falará bastante também. Isso, sobre o Caio. Ah, o Caio, no final da história, ninguém entendeu porque que ele entrou no... Ele entrou porque eu quis. Isso, então explica pro pessoal. Eu quis, pronto. Claro. Mas eu entendi por quê. Eu quis. Quis. Porque a vida de um desconhecido, no meio de uma grande manifestação espiritual, um desconhecido tem sempre a sua importância. Olha só. E deixa o pessoal pensando. Deus está aí. Falei do Caio. Quem sabe amanhã não falarei de outro. Isso. E lhe direi daqui, mora na rua tal, está casado com tal pessoa ou não está? Está desempregado ou não está? E que o fato de que São Francisco de Assis, isso, e todas as reencarnações que ele teve, ou se... independente do que ele seja, tanto o João como a senhora confirmam que é fato consumado que esse espírito se encontra encarnado. Encarnado. Claro. Fazendo um trabalho bem, bem bom. Trabalho igual ao meu, igual ao seu, igual ao de todo mundo. Mas encontra. Encontra-se encarnado. Olha aí. Que corresponde à informação que a senhora está passando com aquela que o João passou. Igualzinho. Como ele diz, certinho e direitinho. Não é assim? Claro, claro. É, ele diz isso. Então, por que toda essa movimentação desses nossos quase, acredito, 5 encontros? A gente sabe agora que a gente existe dentro do mundo material e que temos a centelha divina, mas ativa. Apagada. Agora está ativa. Com 15%. Não interessa. 5%. Pode até ser 99%. Ou 1. Ou 1%, que é igual. Ah, é? É igual, criatura. Ativo é ativo. Ativo está ativo. Claro. Se tem toda a sua força lá, ou se não tem, isso não é importante. Porque cada centelha fazer com que você conquiste essa força. Você pode pensar que tem e não ser aquela força que ela tem para lhe dar, tem para lhe fornecer. Uhum. Entendeu? Entendi. Uma vez que eu ativo, eu tenho que ser aquela capacidade enquanto eu vivo no agora. É. E aí ela pode, um dia, quem sabe, se expressar na mesma plenitude do Buda. É. Não se costuma falar que todo homem tem um Buda dentro de si. Sim. Significa que todo homem tem uma sabedoria de compaixão. E que pode transformar-se a si e aos outros, bem depressa. Quando ele domina todas as suas aparências. Olha. Quando ele domina tudo isso, ele tem um encontro de si com todos os seres. Você viu? Já viu aquele filme do cisne? Aquele carequinha que põe as coisinhas lá e que tem acesso a tudo. Ah, X-Men. É. Ah, o Xavier. O homem é exatamente isso com a centelha desperta. Ah, igual o professor Xavier. Igualzinho. Do X-Men. Tem consciência de tudo. Oh. Sem precisar de capacete. Omnisciência, omnipresença. E a onipotência. Sim. As capacidades do ser humano. E ele ativa, ele tem isso ativo, mas a forma de se tornar um com essa ativação é amando. É. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Não o outro. Não. É a paz de espírito. A paz de espírito. Claro. A sua. Isso. Claro. Cada um que se desperte dentro da sua própria paz de espírito. Claro. Que é diferente de ser para ser. Sim. E isso tem muito a ver com a sua origem estelar. Ah. Muita gente. Porque, por exemplo, um canopiano que esteja fazendo sua evolução aqui está mais avançado que um ser de Antares. Alguém de Canopus. Então, alguém de Canopus está mais evoluído. Porque é o ponto mais evoluído de toda essa galáxia material. Ah, entendi. Entendi, de matéria bruta. Quando dizem agora, a partir de hoje, evoluído, na linguagem da Lilith, é querer dizer que aquela pessoa que tem ativa a centelha divina dentro de si já está muito próximo dessa integração. É isso aí. Muito próximo. Mais evoluído é isso. Claro. Não é, com o corpo búdico no universo material, naquela masturbação mental. Né? Não precisa. Claro. Não precisa. Hoje em dia o trabalho já foi feito por outros para que você possa caminhar com mais facilidade. Na integração com a sua centelha. Isso daí. Caminho mais fácil. Tá certo. Entendeu? Uma palavra final, dona Lilith. Ah, eu não vou estar se não dei nos outros nessa também. Não é. Tá certo. Cada um que cuida da sua vida. Que Deus cuida até de todos. Cada um que saiba ouvir sem pôr defeito. Porque dúvida é uma coisa. Defeito é outra. Que cada um daquilo que ouviu possa extrair um melhor. Né? Que seja passar à frente e pôr para outro diabo. Mas já passou por aquele. Passou. E aquele que lê é a alma. Não é o corpo. Como? Aquele que lê é a alma. Lê muito mais rápido. Não é o corpo. Você, aquele que lê o espírito, entendeu? Você passou um diálogo, Lilith. Isso. Não quer. Passou para preto velho, mas ele já lá tem o diálogo na cabeça. Tá? Ah, entendi. Tô lindo aqui. É de ouvir 5 minutos, inconscientemente o resto já... É de passar só. Só de passar, porque agora está disponível no consciente coletivo. Ele não vê, mas vê o vizinho. Isso. Daqui a pouco a namorada viu e vai comentar com ele. Daqui a pouco já a mãe está falando daqui que a namorada contou a ela que viu no diálogo com os espíritos. E ele se fica no meio daquilo e diz, desisto, vou ver. Entendeu? Pensa. Acontece mesmo? Acontece mesmo, moço. Graças a Deus. Então tá certo, quero agradecê-la por ter permitido esse estudo com toda a sua experiência. É apenas um bate-papo, só, uma conversa, troca de conhecimento, porque eu aprendo também. Não estou aqui só para ensinar, estou aqui também para aprender. Aprendo com a sua inteligência. E com os ouvidos dos outros, que estão cansados, mas estão aqui. Para ficar um gostinho de quero mais de todo mundo. Quando Caio reencontrou Jesus, que idade que foi? Caio, quando reencontrou, olha, Caio quando viu Jesus... Tinha uns 49 a 52 anos. Primeira vez, né? A primeira vez. Caio vai ver Jesus depois. Com quase 70 anos. Ele viveu bastante. Viveu bastante. Para um homem daquela época, vamos dizer, foi tocado. Foi. Ser tocado é beneficiado. Sim, eu entendi, claro, sarou da lepra e o corpo voltou ao normal. Ao normal, ficou melhor que antes. E naquele tempo ele teve interação, nem que não seja fisicamente, com toda a obra. Vou falar, Caio nessa altura teve mulher, teve filho, depois teve netos, teve bisnetos. Conheceu tudo. Depois partiu em paz. E reencontrou com Jesus aos 70, a senhora falou? Reencontrou com Jesus aos 70. 70 anos por aí, mais ou menos. Por aí, sim. Ah, o homem não conheceu o homem. O homem reconheceu o filho do homem. Muito bonito. Oh. Muito bonito. Muito bonito. Graças a Deus. Muito Graças obrigado. Seja. Que assim seja. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam. Com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do Criador. Não. O caminho do Criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Uhum. O sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados por planeta. Então, o universo co-criador, através do som, influencia o universo material. Isso. E tem pessoas no mundo que conseguem antenar esses sons que aqui chegam. Isso aí. E a senhora disse, eles passam 10, 20 anos repetindo o mantra. Repetindo o mantra. Para? Para o desenvolvimento planetário ser mais rápido. Isso. Transformar os códigos da matéria. É isso daí. E libertar. E libertar. Isso ativa o DNA humano. O DNA humano, ele ativa quantas coisas, moço? É. Técnica. Nossa, técnica. Amar Jesus, Jesus como eu já amei. Daí, isso. Daí acende o duplo eterno. Pode dar.